Você está ouvindo o Snapcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Snapcast. Na verdade, podemos chamar de primeira edição do Snapcast. Já tivemos duas edições, que a gente pode popularmente chamar de Alpha e Beta, mas aqui agora começa uma nova fase, uma nova temporada, Snapcast número 1, temporada 2013 da NFL. Meu nome é Eduardo Galvão, eu vou ser aqui o âncora deste programa. Estou aqui com meus queridos amigos Lucas Israel e Leonardo Sobral. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? E aí, Eduardo, como é que você tá, Leonardo? É um prazer participar dessa mesa virtual. E aí, gente, aqui é o Leonardo. Sejam todos bem-vindos à primeira edição de 2013. Aleluia, né? A gente tava aguardando há um bom tempo e agora vai começar a temporada regular e tem muito assunto legal pra gente falar aqui. Tomara que agora o Snapcast engrene também, né? Agora vai. Agora vai, meu filho. Agora vai. Agora vai. Para você que está ouvindo a gente, que quer conversar com o programa, quer conversar com os snappers aqui que estão no Snapcast, vocês podem mandar seus e-mails, recados, tweets, mensagens, sinais de fumaça. Nosso endereço de e-mail é podcast@snapfutebolamericano.com, sem BR, podcast@snapfutebolamericano.com. Pode seguir a gente no Twitter também, @snapfa. Pode curtir nossa página no Facebook, facebook.com/snapfutebolamericano. Pode deixar os comentários aqui também na postagem, a gente sempre vai conversando, debatendo com o pessoal. Proposta de Snapcast nessa temporada 2013 vai ser aquela conversa de bar, aquele debate sobre os melhores times, os resultados da semana, as notícias polêmicas. E como a gente gosta de polêmica, a gente vai conversar com o time mais polêmico das últimas décadas, dos últimos anos da NFL. New York Jets. New York Jets, que nesta temporada 2013 teremos Mark Sanchez e Geno Smith disputando a vaga de titular. E nosso amigo querido Sanchez, que tem um bigode extremamente estiloso, boiola, lesionou o ombro durante a pré-temporada. Então, Geno Smith será o quarterback titular do New York Jets na primeira semana de temporada regular da NFL. Temos torcedores do Jets aqui que não vamos denunciar, mas eu chamo meus queridos Lucas e Leonardo. E aí, pessoal, Geno Smith ou Mark Sanchez? Quem que vai conduzir o time do Rex Ryan nessa temporada? Nas últimas horas, né, na verdade ontem, o Martin Morningweg, surgiu um rumor de que o Martin Morningweg, novo coordenador ofensivo do New York Jets, prefere o Geno Smith mesmo com o Mark Sanchez saudável. Eu não vejo outra saída senão colocar o Geno Smith para jogar. O Mark Sanchez já deu mostras em cima de mostras de que não consegue melhorar. Ele joga do mesmo jeito que entrou em 2009. Ele não demonstra algum amadurecimento. Ou até pior, né? O ano passado foi uma negação total. Ele conseguiu, foi o pior ano dele disparado. Ele conseguiu piorar o que já estava ruim. Então, e o pior de tudo, o New York Jets tinha, na verdade, uma das melhores defesas da NFL nas últimas temporadas. O Rex Ryan era coordenador defensivo, ele tem muito know-how de como montar uma defesa. Será que é esse um dos problemas do Jets também? Ele foca muito na defesa e não sabe o que ele está fazendo no ataque? Honestamente, acho que não. Acho que falta talento mesmo no ataque. Acho que o problema é erros de draft um atrás do outro. E outra, tem essa questão do Mark Sanchez aí que para mim é sintomática. Você não passa tantos anos na NFL piorando, piorando e piorando e continua sendo titular. Isso não existe. São 32 times, só 32 quarterbacks titulares. Então você tem que ser muito bom para começar um jogo na NFL. Você não pode entrar na liga e não evoluir e, ao contrário, piorar. ano após ano e ainda querer ser titular. Então o Mark Sanchez tem que entender que ele tem que reconquistar o lugar dele e eu não vejo espaço, honestamente não vejo espaço. Em poucas franquias talvez ele tivesse. É, acho que talvez ele seja um backup só e acho que é uma decisão correta de colocar o Geno Smith nesse momento. Porque você já tem um fracasso, concorda comigo? E de repente você pode encontrar um quarterback novo, talentoso e que possa conduzir o time por anos e anos. Mas a questão do New York Jets também passa. Aqueles dois anos, aquelas duas temporadas em que o New York Jets chegou à final da Conferência Americana, passa também pela questão do LaDainian Tomlinson, né? Foi o canto do cisne para ele ali, principalmente a temporada de 2008. Ele foi a última temporada que ele passou das mil jardas, ele foi muito bem. Lá em San Diego ele era dado como acabado e saiu, foi pro Jets e explodiu. Talvez isso tenha mascarado algumas deficiências do Mark Sanchez que se fossem diagnosticadas lá no primeiro ano, talvez elas tivessem sido sanadas ou então expostas e aí o Jets tivesse, aspas, tempo para tentar corrigir os erros dele. Mas agora a Inês é morta. Agora, para mim, não tem mais jeito. Acho que um ponto positivo do Mark Sanchez no começo, que fez ele permanecer por tantos anos como titular do New York Jets, foram os dois primeiros playoffs que ele disputou, que ele chegou até a final da AFC. Ninguém chega também sem méritos. Ele teve méritos. Não. Desculpa, vou ser obrigado a discordar veementemente. Porque o Mark Sanchez, ele chegou, ele levou o Jets aos playoffs, assim, no embalo. Sabe aquela expressão que o pessoal tem lá nos Estados Unidos chamado o bandwagon jumper? Não, eu não discordo disso não, Edu, eu concordo até. Mas a questão é a seguinte, ele chegando aos playoffs por dois anos consecutivos, mesmo não jogando tão bem, você tem pelo menos um argumento pra manter o cara. Agora não tem mais isso, porque o desempenho dele na temporada regular tem sido pior ano após ano, e não tem nem os playoffs mais para compensar. É claro, é evidente, que o Mark Sanchez nunca foi um quarterback confiável do nível que o New York Jets espera, e do nível de time que o New York Jets teve, porque nesses dois anos que ele foi aos playoffs, ele tinha um timaço nas mãos. A verdade é essa, e muito bem que você falou a defesa era muito boa, tinha o Reeves em excelente fase. O LaDainian Tomlinson, que estava bem no ataque com o running back. Tinha o Cromartie na defesa. Tinha muitos nomes. Todos bons nomes. Então, e nomes já com certa experiência. Então, carregavam o time nas costas. Hoje, muito por conta dos erros do Rex Ryan, os erros da direção da franquia, isso foi se perdendo aos poucos, ao longo das temporadas. Então hoje o New York Jets não tem mais essa base. Ele tem que trabalhar como se não tivesse nada e precisa reconstruir. Só que tem um grande problema nas mãos, que é o contrato do Mark Sanchez, que ainda é grande, ainda tem vários anos para se cumprir. Não é fácil cortar ele. Então acho que o Geno Smith, hoje titular, é uma decisão acertada. Isso é até raro de me ouvir dizer sobre o Rex Ryan, mas acho que está certo. Porque realmente, um não você já tem. O Mark Sanchez não tem mais condições. Com todo respeito, ele pode ser um bom reserva, não duvido disso. Mas titular, nesse momento, não tem como. Chegou a um limite. E a torcida do New York Jets já sabe disso, tanto que o torcedor está irritado. O torcedor não está satisfeito com os últimos anos. Então tem que mudar alguma coisa. E acho que o Geno Smith entrando é uma boa. Porque, no mínimo, esse cara pode trazer o benefício da dúvida. E ele entrando, talvez carregue o ataque do New York Jets uma nova dinâmica que não tinha antes e talvez seja bom pro futuro da franquia. Passando da AFC Leste para NFC Leste, temos o anúncio do técnico Mike Shanahan, do Washington Redskins, de que Robert Griffin III será o titular no Monday Night Football desta segunda-feira, abertura de temporada contra o Philadelphia Eagles. Lembrando que RG3 teve uma lesão muito grave na temporada passada no joelho, não jogou nenhum jogo da pré-temporada, foi poupado toda a pré-temporada, está treinando com o time e dizem estar 100%, mas foram vários ligamentos do joelho. Alguém me recorda exatamente qual foi a lesão? Foi o cruzado anterior, né? Foi o cruzado anterior, né? agora eu não me recordo se foi o mesmo joelho que ele rompeu no college, né? Na faculdade. Vocês acham que vale a pena você arriscar um quarterback talentoso como o Griffin, um quarterback que tem o potencial de ser a cara da franquia pelos próximos 10 anos, você arriscar colocar ele tão cedo? Ou olha, não, a medicina tá moderna e vambora, segue o jogo sem falatório. A gente vai discutir isso possivelmente mais pra frente quando a gente for falar das divisões de cada time. Mas tudo relativo à saúde do Robert Griffin passa pelo estilo de jogo. Disse aqui antes, nos testes da gravação, que eu estava fazendo uma comparação. A comparação é a seguinte: primeiro ano do Mike Shanahan como técnico do Denver Broncos. Temporada 95, o Denver Broncos foi 8-8. John Elway terminou a temporada com 28 interceptações, aliás, perdão, 28 touchdowns e 14 interceptações naquela temporada. O John Elway é reconhecidamente como um cara que se exponha muito, um estilo de jogo bem parecido, guardadas as devidas proporções, com o RG3. No ano seguinte, aquele ano foi o ano de surgimento do Terrell Davis. No ano seguinte, nosso querido amigo, ele passou a jogar com o Terrell Davis muito mais. A diferença entre pegar um snap, entre os snaps de um ano para outro, subiu assim, coisa de mais de 110 snaps. O Terrell Davis correu muito mais com a bola. Por quê? O John Elway já tinha 35, 34 anos, já não aguentava tomar tanta paulada e tinha um estilo mais agressivo, ele ia para fora do pocket, não ficava tão quieto no pocket. A questão é, o John Elway já tinha 34 anos e a chance dele ganhar um Super Bowl estava quase no zero. O Mike Shanahan mudou totalmente o estilo de jogo do Broncos, falou, vamos passar mais na boa, vamos correr com a bola, e isso deu certo. O Broncos ganhou 2 Super Bowls em 97 e 98. A questão é a seguinte, o RG3 tem que ficar mais parado no pocket. Se ele ficar indo para o read option toda hora, ele vai somar pontos homéricos no fantasy. Só que ele corre um sério risco de tomar uma paulada e ficar fora da temporada. Será que vale a pena agora falar pro RG3, ó, vamos ficar mais no pocket, não vamos sair, não vamos se expor, e trabalhar o estilo de jogo dele? E ele sabe fazer isso, ficar no pocket, passar, isso ele sabe fazer. É o mínimo que você espera de um quarterback, né, cara? Sim, claro, é que tem quarterbacks que não aguentam. Será que vale a pena segurar ele e falar, ó, vamos jogar um pouco mais no pocket, ser um pouco mais conservadores durante a jogada? Se você ficar sob pressão, você sai do pocket, joga a bola fora pra não tomar uma paulada? Porque se ele rompe o ligamento de joelho de novo, e aí? É, mas ele tem que entrar, não, porque sim, sem claro. sem ele o Washington Redskins é outro time. E não tem, eu não vejo condições do Kirk Cousins, com todo respeito, é até um bom jogador. É, ele entrou bem naquele jogo contra o Baltimore Ravens, o jogo que o RG3 se machucou pela primeira vez. Mas o cara vai ser titular do nada? Acho que tem que arriscar. É, o que não teria... Claro, olhando para trás é fácil falar, mas visivelmente o RG3 não tinha condições de permanecer no jogo contra o Seahawks. Ali foi o primeiro erro. Sim. Isso, sem dúvida. E ele não era uma questão subjetiva, ele claramente não tinha condições. O jogo tava 14-0, não tinha por que manter o cara. É, além disso, o Cousins até que tava bem. Sim. E dava pra ter entrado naquele momento. E não tinha por que manter um cara que não conseguia se mexer. Ele não conseguia se mexer. Era claro que ele tava muito mal. Então, olhando pra trás é até fácil falar, mas agora, olhando pra frente, eu arriscaria, porque ele é a cara da franquia. É, não tem outro jeito, e não tem como ele também perder o medo de machucar o joelho se não for jogando. Então eu concordo que ele tem que ficar um pouco mais no pocket. É, a questão de protegê-lo tem que ser bem focado nos treinamentos, porque senão é um risco enorme, porque ele é a cara da franquia, ele é o jogador mais talentoso do Washington Redskins em muitos anos. Então é um risco muito grande, mas eu acho que ele tem que jogar. eu tenho medo desse jogo porque tem a rivalidade, né? E os caras vão entrar muito firmes pra machucar mesmo o RG3. Não adianta a gente também fingir que isso não vai acontecer. Vai acontecer, os caras vão entrar pra machucar ele. Agora, sim, mas isso é se for bem, bem protegido, ele consegue lidar com isso. Com os grandes jogadores, isso acontece o tempo todo. A questão do Robert Griffin, o que eu imagino é, a longo prazo, se o Washington Redskins não cometer besteira no draft, se não fizer bobagem no free agent, tem tudo para estabelecer uma dinastia dentro da divisão. O Eli Manning já tá no ápice, começando a cair. O Tony Romo, idem. E o Philadelphia Eagles vai ter um tempo muito grande de reconstrução. Então, o Washington Redskins pode fazer uma dinastia dentro da sua divisão. Acontece, se o Robert Griffin se arrebenta esse ano de novo, aí já começam a vir aquelas observações. Até por isso, viu? Até por isso, Lucas, não só a curto prazo, mas ele tem que se acostumar mais a jogar no pocket, porque vai chegar um dia, com 30 e poucos anos, que ele não vai conseguir correr tão bem com a bola. Então ele tem que se adaptar. O braço forte ele tem, ele sabe fazer isso, ele provou na temporada passada. Sim. Então ele tem que já começar a se adaptar. Eu concordo plenamente. Essa é uma temporada que tem tudo para ser mais difícil dele. Até por, não só por essa questão do joelho, mas também porque é tradicional. A segunda temporada dos quarterbacks geralmente traz dificuldades. Foi assim que eu... Exatamente. E as defesas já estão acostumadas com o estilo de jogo dele. Então, vão saber lidar melhor. Então, ele vai ter dificuldades e vão tentar machucar ele porque sabem do problema no joelho. Então, ele tem que ser bem protegido e ficando um pouco mais no pocket. Como, por exemplo, o Andrew Luck fica mais no pocket. Se ele conseguir se adaptar e fazer uma boa temporada, ainda que não seja como a anterior, mas se ele fizer uma boa temporada para os padrões do Washington Redskins, não tenho dúvida de que vai ser muito bom para a confiança dele para o futuro, e ele vai conseguir se manter por muito tempo como um dos melhores quarterbacks. Mas essa temporada é chave para isso. Sim, sim. É absolutamente chave. Ele é a chance do Washington Redskins fazer uma... mostrar quem manda, né? Na divisão. Mas vamos que vamos. E aproveitando que o nosso querido Lucas Israel lembrou de John Elway e do Broncos de 97 e 98, temos uma notícia do Denver Broncos. Champ Bailey, de um dos setores mais questionados do Denver Broncos nos últimos anos, que é a secundária, é um jogador extremamente talentoso, isso é indiscutível. Mas a secundária do Broncos foi muito massacrada nas últimas temporadas, principalmente na temporada passada, depois daquele vexame contra o Baltimore Ravens. E Champ Bailey, um dos líderes dessa secundária, não vai jogar nessa abertura de temporada. Uma lesão acabou afastando ele de jogo, aí um estiramento no pé esquerdo. E eu pergunto pra vocês, ainda dá pro Champ Bailey? Ele vai voltar em grande nível nessa temporada? É melhor o Broncos já começar a pensar em alternativas pra ele? O que vocês acham a respeito de Champ Bailey? Olha, dá... Tá, até porque o calendário do Denver Broncos tem muito mais jogos dentro da AFC do que na NFC. Se fosse na NFC, aí já seria caso de pensar duas vezes. Agora, dentro da divisão dele, não tem nenhum Larry Fitzgerald, não tem nenhum Anquan Boldin o tempo todo para ficar azucrinando a sua cabeça. E além disso, o Denver Broncos conta com o melhor grupo de wide receivers na NFL, na minha opinião. Então, dores de cabeça só, mesmo nos jogos contra a Giants, nos jogos contra, eventualmente, o Patriots, se ele for marcar o Danny Amendola. A gente ainda não sabe como esse ataque do Patriots vai operar, mas para a AFC, o Champ Bailey funciona muito bem. A questão é, a secundária do Denver Broncos foi responsável por uma das derrotas mais inexplicáveis da NFL no ano passado, nos playoffs. Aquele jogo no Mile High foi simplesmente inexplicável. O Denver Broncos abriu 14 pontos de vantagem duas vezes e a secundária simplesmente não conseguiu parar o Jacob Jones. Jacob Jones, Torrey Smith, pode listar qualquer um ali, né? Nenhum. Isso sem contar que o Trindon Holiday ainda retornou do Pantheon Kickoff. Os special teams do Baltimore Ravens também fizeram tudo para entregar o jogo. e ainda assim a secundária do Broncos, assim, contando com a vantagem, entregou a paçoca e o Peyton Manning teve o seu curto-circuito. Falo isso como torcedor do Colts há muitos anos. Teve o seu curto-circuito mental normal de playoff. Às vezes ele dá um ciricutico lá e lança a bola errado. Resolve dar uma de cavalo paraguaio, né? É, ele lança umas bolas que em temporada regular ele não faz isso. Ele não faria isso. Aí chega no jogo, ele, de playoff, baixa um santo ali, ele dá uma de Brett Favre, que é forçar mais do que deveria, e acaba perdendo o jogo. Mas eu acho que o Champ Bailey tem tudo ainda. Eu acho que ele tem gás pra jogar um ou dois anos. Agora, tem que ver, vamos ver as lesões, né? Se ele começar a se machucar muito, aí começa a complicar. Eu concordo que ele tem mais uns anos bons, ativos, vamos dizer assim. Acho que o Denver Broncos tá numa posição bem favorável nesse ano, né? Você falou da força da tabela, o fato de jogar na AFC, e o Denver Broncos tem um grande trunfo para essa temporada, que ele tem a tabela mais fraca, entre aspas, da NFL. Porque é considerando. É bem entre aspas. É relativo. É bem relativo. Só que eu acho que na prática também se aplica neste ano. Porque só 43% de vitórias os times que eles vão enfrentar nesse ano tiveram em 2012. No caso do Denver Broncos de 2013, é uma equipe forte. Já é uma equipe fortíssimo, que foi a melhor da AFC na última temporada. E vai. Tem tudo para ser. Se não for a melhor nesse ano de novo, pelo menos uma das melhores, campeã de divisão. É claro que vai ter muita gente querendo tirar isso deles, mas é uma equipe que tem tudo para voltar aos playoffs. Então, um elenco ainda mais fortalecido, a tendência é que o Denver Broncos não sinta falta quando tiver lesões, por exemplo, de jogadores como o Champ Bailey. Então, realmente, o Denver Broncos é forte e acho que, por mais que sinta falta em um jogo ou outro, eles têm condições de superar isso e vencer muitos jogos ainda nesse ano. Esse jogo particular contra o Baltimore Ravens tem essa lembrança amarga recente, mas o Baltimore Ravens também perdeu muita gente machucada. Eu não sei como vai ser esse jogo. E vale a lembrança, na temporada regular do ano passado, o Denver Broncos passou o carro em cima do Baltimore Ravens. O jogo chegou a ficar 31-3. É verdade. E de fato, o Baltimore Ravens também não é o mesmo. Então, a curto prazo, eu não acho que vai fazer tanta falta pro Denver Broncos assim. Agora, se ele ficar muito tempo fora, que não parece ser o caso, sim, mas é só uma análise preliminar, né? Sempre tem desdobramentos. Mas se for uma saída a longo prazo, aí realmente pode complicar um pouco mais. Turbinada com a querida suspensão do Von Miller. Isso pode ser a perda do Elvis Dumervil. É uma dor pro de próprio Baltimore Ravens. Sim. Set, hut! Fechando o bloco de notícias desse primeiro Snapcast 2013, Tim Tebow cortado pelo New England Patriots. A notícia que já tem alguns dias já, a notícia que já está no mercado há algum tempo, mas é Tim Tebow, é New England Patriots, então isso sempre dá audiência, então a gente vai falar aqui. Desculpa, mas a gente não... eu não vou evitar, eu não sou tão altruísta assim. É um movimento óbvio, isso estava na cara, raramente, tirando um cataclisma nuclear, eu não esperava Tim Tebow tomando o lugar do Tom Brady, ou de Ryan Mallett, ou de qualquer outro quarterback de New England. Jamais. Tira o Tom Brady, pelo amor de Deus. Mas aí eu pergunto pra vocês, o que vai ser o futuro desse menino agora, rapaz? Eu gosto do Tebow enquanto personagem, vamos dizer assim. Ele se tornou um personagem, cara. Você usou a palavra correta, ele se tornou um personagem na NFL. Eu gosto dele, sinceramente. Não como jogador, não tecnicamente, mas é um cara que nunca criou problema. É um cara que se esforça bastante nos treinamentos, é um cara que é de grupo, que não trata ninguém mal, não é estrela, é bastante dedicado, e é um cara que tem a aprovação do Chuck Norris, então isso é realmente muito importante. Agora, poxa, brincadeira, tá? I rest my case, eu não tenho nenhum comentário pra fazer mais, mas o cara é aprovado pelo Chuck Norris, então a gente tem que tirar o chapéu, né? Não tem outra coisa a se fazer. Eu acho que o Tim Tebow é, de certa forma, vítima do New York Jets versão 2012. Ah, e eu já acho que ele é vítima dele mesmo, da temporada 2011. também. Ele não é realmente um grande quarterback, ele não é. Não tem capacidade para ser titular, liderar uma franquia. De fato, isso é uma capacidade técnica que a gente está falando. Agora, enquanto profissional, tem pouca coisa ruim, acho que nada para falar dele. Então ele foi, de certa forma, vítima daquele circo, entre aspas, montado pelo Rex Ryan na última temporada. E isso realmente prejudicou muito a imagem dele. Porque, bem ou mal, o Tim Tebow vinha de playoffs pelo Denver Broncos. Era um cara que, se não fazia grandes jogos, não tinha um jogo vistoso, não tinha mesmo. Mas pelo menos compensava isso com muita raça. Agora, ver ele sem espaço, até como reserva, é meio triste. Eu acho. Reserva do Mark Sanchez. É, pois é. Agora ele não tem mais espaço como reserva do New England Patriots. E muito provavelmente ele não vai ser contratado por nenhuma outra equipe. E se for, vai ser como segundo ou terceiro reserva, vai entrar muito pouco. Então é uma situação até triste. Só que é o que eu falei lá atrás sobre o Mark Sanchez. Você está numa liga que tem muito pouco espaço para quarterback. Então não tem jeito, você tem que ter qualidade. Eu torço, honestamente, pessoalmente falando, eu torço para que o Tim Tebow encontre o lugar dele, seja no Canadá, seja numa liga menor, e continue na mídia, porque ele é um cara bacana, pelo menos isso, e ele merece. Ele merecia, pelo menos, mais sucesso na NFL. Uma pena que não conseguiu mais. Fica aí o personagem, né? Fica pra sempre o Tebow e etc. É, acho que ele deu a sua contribuição. Não dá pra exigir mais do que isso dele. É, ele realmente... Quando o cara vai pro jogo de pré-temporada, joga com a terceira defesa do adversário, acerta um passe e é interceptado, um passe de 7 é interceptado, ele não tem a mínima condição de jogar na NFL. O Jamarcão foi melhor, pô. Não dá. Ele conseguiu ir pros playoffs por um milagre. Ele conseguiu ganhar um jogo por 7-6. Quem, em sã consciência, ganha um jogo de 7-6 na temporada regular? Deus! Basicamente isso. Mas, assim, a ida dele pra New England foi coisa do Josh McDaniels. Acho que ele é a única pessoa que enxerga potencial no Tim Tebow. Na liga inteira. Ele mandou o Jay Cutler embora em 2008 e 2009. Mandou o Jay Cutler embora, ficou uma temporada usando o Kyle Orton e draftou o Tim Tebow assim mesmo. Não dá pra entender. O que esse cara tá fumando, né, velho? É, tipo, meu, o que tem no Gatorade lá do Denver Broncos, né? Deve ter algum argentino dando umas voltinhas lá no Colorado, porque não é possível. Ele é o único sujeito que vê potencial nele. E ainda como quarterback. Fosse como running back, tight end, fullback, beleza. Mas como quarterback, não dá, né? Set, hut. E como todo programa de início de temporada, aqui vão nossas previsões sobre os vencedores em cada divisão. Como bom âncora, eu vou me ausentar dessa discussão, eu apenas vou chamar as divisões e vou deixar Lucas e Leonardo debaterem e se digladiarem aí a respeito de quem será o vencedor. Começando na AFC, American Football Conference, temos a AFC Leste. Tom Brady vai bater o cartão mais uma vez como dono da conferência. Esse ano, muito provavelmente, ele precise jogar o Wild Card, né? Até porque a gente tem Denver Broncos, tem Cincinnati Bengals e até mesmo a Houston Texans podendo chegar mais longe na divisão e com um índice maior de vitórias já pular na frente na hora da bye week dos playoffs. É uma divisão bastante desequilibrada. O New England Patriots tem um time, não vou dizer melhor, mas dentre aqueles que estão dentro da divisão, ele é o que tem um nível mais constante, né? Tem o Tom Brady, que dispensa comentários, mas com Gronkowski saudável, com Amendola saudável, a tendência é que o Patriots ganhe a divisão. Tem no Miami Dolphins um candidato a vencer uma das vagas de wild card, até porque a divisão é desequilibrada e a equipe fez adições muito importantes. É, o New England Patriots é o favorito, mas já foi melhor. Acho que muito. Foi muito melhor. A perda do Hernandes em toda essa situação que houve, da prisão dele, o Gronkowski machucado, o Wes Welker saindo. A perda do Welker foi a mais pesada. É muito difícil. E de fato, é o favorito meio que por falta de opção. Mas é um time sempre a ser considerado. Não vejo nos outros força para ganhar a divisão. Acho que o Miami Dolphins pode brigar, sim. É, até com o próprio Patriots, se tiver um problema durante a temporada. Acho que o Buffalo Bills e o New York Jets, por enquanto, não. Mas são times que já vão se ajeitando para o futuro. É, pelo menos um futuro distante já podem brigar com o Patriots e com o Dolphins. Ainda na AFC, AFC Norte, divisão dos Steelers, dos Ravens. Mais uma vez, as palavras dos nossos comentaristas. Bom, a AFC Norte, para mim, tem um favorito novo, digamos assim, um novo favorito, que é o Cincinnati Bengals. Porque o Baltimore Ravens, atual campeão, seria a escolha mais fácil, mas essa ressaca pós-Super Bowl geralmente atinge as equipes, e o Baltimore Ravens perdeu muita gente. Saiu o Bernard Pollard, saiu o Ed Reed, Daniel Ellerbe, saiu o Anquan Boldin pro ataque, e o Ray Lewis aposentou, e ainda o Dennis Pitta se machucou. Então é muita gente fora. Isso fora realmente o título do Super Bowl, que dá uma desmotivada até natural no ano seguinte. Eu acho que o Cincinnati Bengals tem uma equipe jovem que pode ganhar a divisão. Pode ser uma potência até da AFC esse ano, se todo mundo jogar o que pode. São vários jogadores bons na defesa, no ataque. Tá um time bastante equilibrado e que já tem experiência de 2 anos consecutivos em playoffs. O Pittsburgh Steelers tem a força do seu elenco e nunca pode ser descartado. E o Cleveland Browns acho que é um pouco cedo, mas é um time que já começa a apresentar melhoras em relação às últimas temporadas. Olha, eu acho, tenho a mesma opinião que o Léo, acho que se o Cincinnati Bengals conseguir correr com a bola, como não conseguiu fazer o ano passado, acho que ganha a divisão até com certa facilidade, porque foi uma das coisas que faltou ao Bengals, saber e controlar os grandes jogos. E tem um novo running back, né, o Giovanni Bernard, que é um bom running back. Então, aí é que tá. Eu quero ver também como é que o ataque do Pittsburgh Steelers vai operar esse ano, porque o ano passado 8-8, beleza, teve os problemas do Big Ben com o coordenador ofensivo, mas enquanto sadio foi o melhor rating da carreira do Big Ben, enquanto ele esteve sadio nas primeiras temporadas, apesar da derrota para Denver Broncos, enfim. Olho no Steelers correndo por fora. Ele está literalmente correndo por fora nessa divisão hoje, por conta de ter perdido o Mike Wallace. Do Heath Miller está fora da temporada. Mas olho no Steelers. Se eles conseguirem beliscar uma vaga 10-6, a gente já sabe que em jogo de playoff defesa importa e importa muito. E aí é onde o Pittsburgh Steelers pode chegar. AFC Sul. Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Em 2011, essa era a divisão mais fraca da NFL. Ano passado, eu apostava que todos os times, exceção feita ao Houston Texans, teria um recorde negativo. Não teve. O Indianapolis Colts realmente surpreendeu. Agora, vamos ver como o Matt Schaub se comporta nessa temporada. Ele despencou de rendimento depois da metade da temporada passada. Isso é sinal de alguém que não sabe lidar tão bem com a pressão. 2. Andrew Luck e a sophomore slump, né, a maldição do segundo ano. Vamos ver como ele se comporta, né, no segundo ano. A tendência é que ele corra mais com a bola. O Colts trouxe o Armand Bradshaw, um corredor. Não passa das 1.000 jardas lá em Indianápolis desde o Joseph Addai em 2009. Então faz muito tempo que o Indianapolis Colts não tem um corredor eficiente. Mas para mim, o principal problema do Indianapolis Colts é a defesa contra o jogo terrestre. O Colts sofreu muito contra o Ravens no jogo de Wild Card. O Tennessee Titans, é a hora do Jake Locker. É a hora do Jake Locker. Se ele não conseguir jogar, adeus, tchau, vamos pro draft, vamos atrás de um free agent, um Kirk Cousins da vida, porque não dá pra ficar esperando. E o Jacksonville Jaguars é o Jacksonville Jaguars. Fazer o quê? Eu gosto do Houston Texans e acho que é uma equipe... Gosto, também acho que inclusive é o favorito, mas é. O matchup precisa aprender a lidar com a pressão. Precisa, isso é fato. Mas é uma equipe bem completinha, vamos dizer assim. Com tem bons jogadores em vários setores, não é? Tudo indica que vai ganhar divisão. Com dois... Boa notícia... Uma boa notícia recente, que é a renovação do Brian Cushing. Então, é realmente um bom jogador e que ficou de fora a temporada passada por um bom tempo, uma lesão. Então, é uma adição à defesa, que já tem o J.J. Watt no topo da carreira. Então, é uma equipe muito boa. A defesa realmente leva em playoffs. É, tem tudo para se classificar aos playoffs como campeão da divisão. Agora, o Indianapolis Colts tem que tomar cuidado por conta dessa maldição do segundo ano com o Luck, e a mesma coisa que a gente falou com o RG3 lá atrás, mas acho que o Luck tem mais condições de se manter esse ano, porque ele tá inteiro e também porque ele fica bastante fraca. Dentro do pocket, a divisão é mais fraca, é um dos calendários mais fracos da NFL, então ele tem condições de se manter no topo nessa temporada, uma temporada de afirmação pessoal, e os outros dois times, na minha opinião, não tem ainda pedigree para brigar por playoffs. Acho que seria uma grande surpresa, não descarto 100% o Tennessee Titans, mas acho que seria bastante surpreendente. O Jacksonville Jaguars, não. O Jacksonville Jaguars acho que já tem que se preocupar mais com o draft do ano que vem, e por enquanto o Texans é realmente o grande favorito da AFC South. Fechando a American Football Conference, AFC, temos a AFC Oeste. Olha, essa tem um grande favorito destacado, que é o Denver Broncos. Esse é o time a ser batido, talvez, da AFC inteira, não só da divisão Oeste. É, claro que, além dele, não é de toda fraca essa divisão. É, gosto muito do time do San Diego Chargers, acho muito subestimado. Tem um bom jogador, que é o Manti Te'o, que foi... esnobado até, de certa forma, no último draft, por questões extra-campo, mas é um talentoso jogador. Então é um time para ficar de olho e não jogar fora, literalmente, da briga pelo wild card. O Kansas City Chiefs não é tão ruim quanto a temporada passada sugere, que foi onde foi o último da NFL inteira, mas não me parece que vai brigar por playoffs, pelo menos a curto prazo. E o Oakland Raiders é um caso grave, porque é um time que não inspira confiança em nenhum setor e não me parece que vai dar... Principalmente setor fora de campo. É, pois é. E tem um movimento dentro da franquia para corrigir os erros do passado, erros de draft. Foram várias trocas nessa off-season, mas ainda não tem qualidade lá. O único problema é esse. Não tem um grande elenco, não tem praticamente nada. Então... vai ter que passar um ano aí, um perrengue, esse ano de 2013, para quem sabe voltar forte como essa franquia geralmente faz, porque é uma franquia de sucesso no passado. Mas, por enquanto, para mim, o Denver Broncos está bem acima dos demais na divisão. O Denver Broncos é o primeiro e o segundo favorito para essa divisão. Não tem o que falar muito da equipe do Colorado. Agora, o San Diego Chargers é um caso raro, né? Eles dispensaram o Robert Mitchum, que era simplesmente o recebedor mais bem pago, em tese o melhor recebedor do San Diego Chargers. Com o Danaro Alexander, que se machucou, a situação do Philip Rivers está quase em petição de miséria. Isso soma-se ao fato de que o Mike McCoy está chegando agora. Eu acho que o San Diego vai sofrer um pouquinho no começo da temporada, depois a coisa entra nos eixos. Se o Mike McCoy conseguiu coordenar o Tim Tebow para chegar no playoff, com o Philip Rivers ele vai se dar muito melhor. E o Kansas City Chiefs é aquela história. Vamos ver como é que o Andy Reid vai encaixar com o Alex Smith. Vamos ver como é que esse ataque vai operar. Eu acho que tem tudo para dar certo. Kansas City Chiefs corre por fora. Se ele chegar na semana 16 e tiver 7-7, 8-6, eu acho que chega nos playoffs, mas aí a gente vai ter que ver, porque são muitas mudanças lá no Arrowhead Stadium. Set, hut! Na outra conferência da NFL, NFC National Football Conference, temos a NFC Leste. E aí, pessoal? Uma das divisões mais populares da liga, hein? É, rapaz, lá a cobra fuma, literalmente. Agora, vamos lá para... Começando, a gente já falou do Washington Redskins, é uma equipe forte, é a equipe que, se não fizer bobagem na estruturação do time para o próximo os anos, é a equipe favorita para fazer uma dinastia na NFL. Só que a gente tem que analisar os outros. Dallas Cowboys, pelo que tá pagando pro Tony Romo, é now or never, né? Ou agora vai ou racha. Não tem mais o que fazer. Tem que ganhar e ganhar agora. Tá sendo muito bem paga para isso a equipe. O Jerry Jones tá botando baldes e baldes de dinheiro, tem que ganhar. O New York Giants já está numa fase descendente, o salary cap estava apertado, o ano passado mesmo já perderam jogadores do calibre de Mario Manningham, do tight end Jake Ballard, que foi muito bem na pós-temporada, se machucou e foi para New England, agora foi dispensado para New England. Então, o New York Giants tem um baita quarterback, tinha uma baita defesa. Jason Pierre-Paul e o Justin Tuck, vamos ver se eles não sofrem com lesões esse ano. Se não sofrer, o New York Giants tem uma chance. Se não, o barco naufraga lá na Big Apple. O Philadelphia Eagles já tem um processo bem mais lento. É um técnico novo que chegou em meio a uma polêmica. O Matt Barkley é um jogador que tinha potencial para ser escolha de primeiro round do draft. Tinha o Nick Foles, que foi razoavelmente bem o ano passado. E tem o Michael Vick, que foi contratado com status de ser o quarterback da franquia. Essa é a cara da franquia. E só conseguiu entregar resultados no primeiro ano. A priori, o Michael Vick é realmente a melhor opção. Mas, se ele não for bem, eu não duvido que o Matt Barkley assuma a posição e nem tanto o Nick Foles. Eu não gostei de ver o ataque do Eagles funcionando com o Nick Foles particularmente. Então, essa divisão, se o RG3 não sofrer com lesões, a tendência é que o Washington Redskins vença de novo e apertado de novo. Mas tem o Giants, que é uma boa equipe, tem o Cowboys, que é uma boa equipe. Essa divisão vai ser decidida nos confrontos internos. Vai ser no Photoshop ali, na reta dos boxes. Eu concordo. Essa é a divisão mais equilibrada neste momento. Não é a mais forte, não. É a mais equilibrada. Isso, não é a mais forte. Eu concordo que não é a mais forte. Aliás, acho que é a mais fraca da NFC, talvez. Mas é bem equilibrada. É quase imprevisível, porque a situação do RG3 é realmente... Ela determina o rumo da divisão por todo ano. Se ele tiver saudável, é o time a ser batido. Washington Redskins é o atual campeão. Ressurgiu com o RG3, mas já era uma boa equipe antes. Não uma das melhores, mas era uma equipe boa. E ele encaixou perfeitamente na equipe. Acho que o Dallas Cowboys... tá naquele negócio de agora ou nunca, como você falou, Lucas, eu concordo. E acho que agora eu tenho uma chance. Porque deu tudo tão errado nos últimos anos, não pode ser. O Tony Romo não é tão ruim quanto muitos sugerem. O elenco não é ruim. A defesa não é tão ruim como muita gente critica quando perde. E é realmente uma equipe de mídia, tem essa pressão. Tem que ser sempre o melhor. O Dallas Cowboys é o winner bust, né? Ou ganha Exatamente. E é elogiado pelo mundo inteiro, ou perde e apanha de todo mundo. E eu acho que tem capacidade para ser campeão. Passou muito perto no ano passado, mesmo com todos os problemas e com o RG3 bem. Então tem essa chance nesse ano. Principalmente se o RG3 não estiver tão bem, que é o natural de segundanistas, né? Ano passado, o Tony Romo comprovou a tese de amarelão dele, né? Ele conseguiu uma conversão de 2 pontos, o jogo estava 18-21. Ele tinha conduzido um drive de field goal nos instantes finais de jogo, só para chutar um field goal, empatar o jogo e levar a prorrogação. Foi interceptado, perdeu o jogo. E só terminando a divisão, eu acho que o Giants tá nessa ressaca há muito tempo já. Essa ressaca pós-Super Bowl. E tem aquele erro de você ganhar um Super Bowl e achar que o seu time é realmente o melhor, superior em tudo, e sair oferecendo contratos enormes, coisa que o Baltimore Ravens vai se arrepender, pelo visto, com o Joe Flacco. Então acho que tá na hora do New York Giants voltar a jogar. Se voltar a jogar, é um candidato também. E o Philadelphia Eagles não dá pra esperar nada, porque é uma reformulação. Eu vi a Lu. Mas tem qualidade, você não acha? Tem bons jogadores ali. Acho que não é um time dos piores da NFL. Mas, por enquanto, pela força dos outros três, eu acho que ainda não é um candidato a título de divisão. Subindo um pouquinho, NFC Norte, o lado gelado do futebol americano. Bom, essa divisão é muito equilibrada também e ela é nivelada por cima. São 4 times bons, na minha opinião. O Green Bay Packers entra com um nome, porque foi a equipe que jogou muito bem nas últimas temporadas. Não a última, mas nas anteriores. O Aaron Rodgers com um novo contrato multimilionário. Tem um elenco muito forte e deve brigar, deve estar lá no topo, porque é sempre um time que joga um bom futebol americano. Não é um time feio, né? É sempre um ataque muito poderoso. Então, sempre pratica um bom espetáculo e muita gente coloca esse time para cima nas análises. O Chicago Bears também tem um elenco interessante. Teve muita falha ultimamente. Ficou fora de playoffs por lesões, principalmente com o Jay Cutler. Não é um time ruim, sem dúvida. Vai brigar lá em cima. O Detroit Lions vem de um ano decepcionante, mas tem o melhor wide receiver da NFL e tem um quarterback que é muito subestimado, que é o Matthew Stafford. Eu vejo esse time brigando por uma vaga no wild card, mas há a força da divisão que prejudica, porque você enfrentar os seus rivais muito fortes 2 vezes por ano, se eventualmente você vai perder vários jogos. Então isso também complica o quarto candidato que eu estou citando aqui, que é o Minnesota Vikings, que tem o MVP. Só tem o MVP, que é o Adrian Peterson. Só que depender só dele, que tem já uma idade mais avançada, já tem operações. Exatamente. Então, ele vai ser o catalisador. Se ele conseguir fazer outra temporada acima do bem e do mal, como foi a de 2012, o Minnesota Vikings vai chegar de novo nos playoffs. Só que, será que ele tem? Como que ele? Será que ele tem? A questão é essa, ter combustível para fazer tudo aquilo de novo. Eu não acho que ele vai fazer tudo aquilo, ele pode até fazer um pouco menos. Tudo bem, seria um normal, mas é um time muito forte de toda forma. Eu acho que o Green Bay Packers tá um corpo de vantagem, mas nem tanto, vamos dizer assim. É uma divisão bem, bem equilibrada. Cada time aí tem um calcanhar de Aquiles, né? O Packers tem a defesa, o Chicago Bears, isso a gente sabe do ano passado, das leituras durante a temporada regular, é o temperamento do Jay Cutler. Ele é um cara que ele não liga em queimar a linha ofensiva dele, falar alhos e bugalhos na frente de todo mundo, ele não liga. O Detroit Lions tem teve uma das piores secundárias na temporada passada, e o Minnesota Vikings não tem quarterback. Christian Ponder não vai dar conta de levar o Minnesota Vikings longe de novo. Eu acho que esse ano o Chicago Bears tem boas possibilidades de ganhar a divisão. Embora o Aaron Rodgers, que para mim é o melhor quarterback da liga hoje, esteja no Green Bay Packers. A penúltima divisão desse nosso preview, a NFC Sul. Matt Ryan contra Drew Brees. É esse o grande confronto. Duas equipes que têm no jogo aéreo sua principal característica. O New Orleans Saints tentando remendar as defesas, né, depois do Bounty Scandal e da temporada horrorosa da defesa do ano passado. O Atlanta Falcons perdeu algumas peças da defesa que podem vir a fazer falta. Trouxe o Steven Jackson para conseguir, principalmente no segundo quarto, eu senti o Atlanta Falcons perdendo muito desempenho nos playoffs do ano passado no segundo quarto. E vamos ver, né? Steven Jackson para controlar o tempo e a posse de bola é perfeito. Carolina Panthers vem montando uma defesa boa, só que as duas únicas peças que funcionam ali é Steve Smith e Ken Newton. O resto do ataque não funciona, vai ter que funcionar se o Carolina Panthers quiser chegar em algum lugar. O Tampa Bay Buccaneers teve uma secundária horrorosa, mas o front seven não é ruim. Trouxe Darrell Rivers, trouxe Deshaun Goldson. Então, assim, é uma equipe que, se não fosse o Josh Freeman, estaria correndo por fora junto com Falcons e Saints. Agora, tá correndo atrás, né? Porque tem o Josh Freeman. Pra mim, o Atlanta Falcons é ainda o favorito pra essa divisão. O Saints pode ameaçar. Ano passado foi uma piada. Mas esse ano pode ameaçar o domínio do Falcons. Acho que o Saints tem um trunfo, que é a volta do Sean Payton, né? Que é o técnico que realmente muda as coisas, né? Você vê o cara que você confia ali na sideline, então ele é um grande treinador, já provou isso. Agora, são muitas lesões na defesa, e você tendo uma defesa fraca e um ataque muito bom, o próprio Saints dos últimos anos já provou que não dá certo. Você pode até Como chegar longe. Provou isso? Isso, também. E o próprio Saints, no ano que perdeu do 49ers, por exemplo. Então, é uma receita que o Saints já teve em sucessos recentes. Então, parece que vai provar, mesmo tentando melhorar, mas por uma questão de lesões mesmo. Perdeu muita gente boa machucada. O Atlanta Falcons é um time muito completinho, muito certinho. Tem o Matt Ryan cada vez melhor. Agora tirou esse negócio de não ganhar jogos de playoffs. É um time bom e vai se manter no topo com certeza. É muito regular. Tampa Bay se reforçou muito bem. Eu acho que é um time que vai incomodar quem enfrentar o Tampa Bay. Acho que talvez até brigar por um wild card, com um pouco de sorte. E o Carolina Panthers vai melhorando aos poucos. Acho que esses dois times, Buccaneers e Panthers, são aqueles casos clássicos, né, de times bons, mas que estão com outros dois rivais muito fortes e aí acabam perdendo mais jogos do que perderiam se tivessem em outra divisão. Acho que o Falcons vai ser o campeão de novo. E talvez o New Orleans Saints no wild card. Fechando nossos previews de temporada, NFC Oeste. Bom, ou a NFC Best. Porque eu acho, na minha humilde opinião, que é a melhor divisão atualmente da NFL. Você tem pelo menos dois candidatos ao título e mais duas equipes que estão bem melhores em relação ao ano passado. O San Francisco 49ers é um candidato óbvio ao título. É um time que já chegou num Super Bowl e numa final de NFC nos últimos dois anos. Então já está mais do que consolidado e ainda trouxe mais jogadores experientes ao time, como por exemplo o Anquan Boldin. São mais alvos para o Colin Kaepernick. E tem a questão do Kaepernick se adaptar à segunda temporada efetivamente como titular, né? Então, realmente isso pode ser um problema, mas é um elenco muito forte. E ele mostrou qualidade nesse último ano. Então tem tudo para se manter no topo. O Seattle Seahawks teve a grande surpresa de 2012, que foi o Russell Wilson. Acho que vai se manter no topo. Tem um elenco muito forte, rejuvenescido, que é muito importante. Tem um running back que é abissal, que é o Marshawn Lynch. É um time que realmente vai brigar lá em cima da NFC. A menos que as lesões atrapalhem no começo de temporada. O St. Louis Rams e o Arizona Cardinals não estão tão ruins como muita gente sugere. Acho que são duas equipes muito boas. O St. Louis Rams tem o Jake Long agora, que era do Miami Dolphins. Acho que o Sam Bradford precisa jogar bola. Ele foi draftado com muita pompa, muita expectativa, mas até agora não produziu o que se esperava. Acho que precisa dar um passo adiante. E o Arizona Cardinals tem o Carson Palmer, né, em fim de carreira, mas... Realmente, a princípio, bom, melhor que o causa uma certa estranheza. Né? Ah, concordo. Mas o Carson Palmer, por mais que não seja um grande quarterback nesse estágio da sua carreira, ele tem um Larry Fitzgerald que era muito mal aproveitado nos últimos anos, claro. E agora, pelo menos, a bola deve chegar nele, não é? E, pelo menos, também, o Arizona Cardinals tem uma defesa muito boa. Podem apostar na defesa do Arizona Cardinals como uma surpresa para a temporada. Se você draftou a defesa do Arizona Cardinals no Fantasy, pode ficar satisfeito, porque apesar de mal colocada nos rankings e tal, é uma defesa que tem tudo para dar uma melhorada nesse time aí, nas pretensões do Arizona Cardinals. Mas talvez não seja suficiente para 2013. Eu acho que o 49ers e Seahawks estarão lá no topo. E os outros, acho que por enquanto ainda não. Mas essa divisão tem tudo para ser a melhor da NFL nesse ano. Essa é a divisão mais forte da NFL, né? O St. Louis Rams tem potencial, se tivesse em outra divisão, para chegar nos playoffs. Mas vamos começar de baixo para cima, né? Vamos começar pelo Arizona Cardinals. O Carson Palmer não é o quarterback dos sonhos de ninguém. Mas, diferente do Kevin Cobb, do Matt Leinart, ele consegue manter o controle da bola. Com Michael Floyd no seu segundo ano, Larry Fitzgerald, dá para melhorar o desempenho da defesa. Ano passado a defesa do Arizona Cardinals ficava em campo o tempo todo. Você não via o ataque jogar. Agora com o Carson Palmer ele deve dar continuidade. Rashard Mendenhall chegou à equipe e vai correr mais com a bola. Não é mais Larrell Stephens Howling. Então, isso já melhora muita coisa. St. Louis Rams tem no Sam Bradford a sua esperança. Ano passado, com o Jeff Fisher, foi pela primeira vez depois de anos, terminou a temporada com recorde positivo. 8-7-1. Poderia ter sido 9-7. Vale lembrar que poderia ter ganhado os dois jogos do San Francisco 49ers. Então é uma equipe bastante perigosa. A defesa de St. Louis foi muito bem ano passado, mas vamos ver como a transição do jogo para o jogo aéreo agora, o St. Louis vai lançar a bola de uma vez por todas. Vamos ver como esse desenvolvimento vai se dar. Agora é uma coisa que eu queria falar desde o começo do Snapcast. Vamos ver como as defesas da NFL vão se comportar com o read option e o pistol. Todo mundo foi pro college, foi pra NCAA atrás de como separar esse jogo. O San Francisco 49ers, mas principalmente o Seattle Seahawks, essas duas equipes usaram essas formações o tempo todo. Vamos ver como essas equipes vão marcar o read option, porque pode ser, caso isso aconteça, que o Russell Wilson venha a sofrer mais do que, por exemplo, o RG3 e o Andrew Luck no Sophomore Slump. Ano passado, eu via muito isso no Seattle Seahawks, o jogo mais tradicional muitas vezes não encaixava. Mas aí você tem Russell Wilson correndo, Marshawn Lynch correndo, você não sabe quem marcar e os dois correm muito bem. Então, o Seattle Seahawks tem uma equipe fortíssima, pelo calendário, inclusive, acho que ela pode ganhar a divisão, mas a gente precisa ver como as equipes vão marcar a Pistol Offense. Se conseguirem jogar um balde de água fria, aí bagunça tudo na NFC West, e aí é a hora que o St. Louis Rams pode chegar. Agora, o San Francisco 49ers tem o melhor elenco no total. Isso é óbvio. Não diria óbvio, mas é quase ponto pacífico, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que o grupo de recebedores do 49ers é melhor. As maneiras com que o Harbaugh vem preparando as corridas desde o ano passado é mais interessante, é mais confuso para as defesas adversárias. Então a gente vai ter realmente uma briga cabeça a cabeça aí. Mas tudo depende da marcação da Pistol Offense. E só para finalizar, é curioso, né? Um sinal dos tempos. Há um tempo atrás a gente falava que a NFC West era a pior divisão da NFL. Sim. E de fato era. O ano que o Seattle Seahawks se classificou com um recorde negativo, exatamente. Até ganhou do New Orleans Saints. Isso. E o Seattle Seahawks acabou ganhando do New York. Acabou ganhando do New Orleans Saints naquele ano. Mas não era um time bom. Não era um time bem que praticava um bom futebol, digamos assim. Agora, nesse ano, você vê como as coisas mudam, né? Agora a NFC Oeste é a melhor. Então, é um sinal de como as coisas na NFL mudam rapidamente e o equilíbrio sempre prevalece entre as equipes. Stay fresh, so fresh at the top. Ghost longer faded 14 karat plated, so we're feeling like gold. É isso aí, pessoal. Termina aqui o primeiro Snapcast da temporada 2013. Mais uma vez, deixo aqui os contatos. Deixem seus comentários na postagem. Mandem seus e-mails para podcast@snapfutebolamericano.com. Vamos continuar desenvolvendo a conversa, comentando as notícias, comentando aí as escolhas dos nossos analistas nesse preview da temporada 2013. Vamos fazer do Snapcast agora um programa bem legal, bem divertido. Toda semana vai estar aqui presente com vocês. Agradeço aos meus queridos analistas. Muito obrigado pela presença de vocês, Lucas e Leonardo. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. E fica aí o convite para você que nos ouve agora. Apesar de algumas bobagens que você eventualmente escute, compareça aí, nos deixe as perguntas, comentários, xingamentos, pedidos de pizza, qualquer coisa. E estaremos de volta para comentar semana 1. Na semana que vem. Valeu, Edu, valeu, Lucas. Foi ótimo fazer esse programa. Estava aguardando há muito tempo o Snapcast. É a primeira edição de 2013. Vocês vão nos ouvir bastante ao longo desse ano. Teremos outros membros da nossa equipe aqui participando ao longo das semanas. Vocês, enfim, vão aproveitar ao máximo e deixem sempre a sua participação, porque sem a troca de ideias não tem como fazer um programa com mais de meia hora de duração a gente falando aqui. Então, mandem e-mails com pautas, sugestões, perguntas, participem do Snap Palpites, participem, deixem comentários nas nossas notícias, nos nossos resumos, e vamos aí, porque vai começar uma temporada que tem tudo para ser uma das melhores dos últimos anos. Valeu, foi um prazer. Mais uma vez eu me despeço, um abraço para todo mundo que está ouvindo, fui! Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad. moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back.